Hoje a de Santa Terezinha demorou falar que é nós. Dentro do procedimento eu vou soltando a minha voz, mostrando que pra geral a que nunca vai ter lote. Vacilou com os parceiros, pode ter tomar sacode. O papo que já foi dado eu nem quero repetir, é só os criar bolado, então não venha me oprimir. Munição aqui nós tem, armamento é o que não falta. Radinho tudo acionado, faz o que várias granadas. Assim que a família santa, geral sabe, é sem massagem. Atentado terrorista é aliado com Bin Laden. Mas neguinho que duvidou, quis vir mexer com a gente, inflamou toda a favela e nós metemos a chapa quente. Foi tiro só de AK, rajada pra todo lado, mira laser ponto 30 e foi bala no sapato. Eu tava na contenção, varando até carro forte, só com bala de traçante. Aqui comigo ninguém pode. O recado que foi dado pra tu andar ligeiro, chega sempre na humildade, não importa o desespero. É a família santa que sempre vai estar nas pistas, aliado com Bin Laden nos ataques terroristas. Sempre na humildade a gente chega pra somar. O errado é cobrado, o certo tá faz igual. Eu disse, é a família santa que sempre estará nas pistas, aliado com Bin Laden nos ataques terroristas. Sempre na humildade a gente chega pra somar. O errado é cobrado, o certo pra paz igual. Valeu já de Terezinha, demorou falar que é nós. Dentro do procedimento eu vou soltando a minha voz, mostrando que pra geral aqui nunca terá lote. Vacilou com os parceiros, pode crer, tomar sacode. O papo que já foi dado eu nem quero repetir, é só os criar bolado, então não venha me oprimir. Munição aqui nós tem, armamento é o que não falta. Radinho tudo acionado, faz o que várias granadas. A sigla família santa, geral sabe, é sem massagem. Atentado terrorista é aliado com Bin Laden. Mas neguinho que duvidou, quis vir mexer com a gente, inflamou toda a favela e nós metemos a chapa quente. Foi tiro só de AK, rajada pra todo lado, mira laser ponto 30 e foi bala. Eu tava na contenção, varando até carro forte, só com bala de traçante. Aqui comigo ninguém pode. O recado que foi dado pra tu andar ligeiro, chega sempre na humildade, não importa o desespero. É a família santa que sempre vai estar nas pistas, aliado com Bin Laden nos ataques terroristas. Sempre na humildade, nós chega pra somar. O errado é cobrado e o certo pra paz igual.